Bicho, essa é a pesadinha da cachorrada com Dan Ventura. A primeira banda gravada dentro de um cabaré, com todo respeito. É na batida do fandango, na batida do fandango. Eu quero ver todo mundo quebrando. Na batida do fandango, na batida do fandango. Quero ver todo mundo quebrando. Na batida do fandango, é do fandango. Eu quero ver todo mundo quebrando. Na batida do fandango, na batida do fandango. Eu quero... Coisa linda, o que é isso, vai? Olha o bumbum rebolando. Olha o bumbum rebolando. Olha o bumbum rebolando. E a guitarra chorando. Olha o bumbum rebolando. Me ajuda aí, Beck, vai. Olha o bumbum rebolando. Aê, tô cansando. Vai, swing aí. Portal do Arrocha. Tá vendo? Isso sim é uma pisadinha, homem. Mas isso é uma cachorrada. Faz aquele negocinho no teclado pro povo dançar, vai. Vem. Olha o bumbum remolando. Olha o bumbum remolando. Olha o bumbum remolando. E a guitarra chorando. Olha o bumbum remolando. Vai, filho. Olha o bumbum remolando. Olha o bumbum rebolando. Chora, guitarra. E a guitarra chorando. Gente, cadê o pai dessas crianças, minha? Minha vai desligar o teclado aqui, ó. Porra. Vai pra frente, vai.